mais viver sem mim. É por isso que eu te amo tanto assim. Porque eu sou você amanhã, como D'Artagnan. Um por todos e todos por um, sem exclusão de nenhum, sem julgamento algum. Apenas dando a nossa forma ao senso comum. Desenvolvendo a nossa força com o senso comum. Criando nossos filhos com o senso comum. Enxergando o valor do que nós temos feito. Cada um põe uma pedra no caminho. Você com o pé esquerdo e eu vou com o direito. Com o que sai do nosso peito, iluminamos o caminho. Eu carrego a tua pedra e você tira o meu espinho. A luz não é tão forte quando se anda sozinho. O melhor que há em mim é o que eu vejo em você. A beleza que me leva a poder compreender. A perfeição que cada um tem a oferecer. Dá razão ao movimento de nascer e morrer. Me conforta e estimula e me leva a crer. Que contigo ao meu lado nada tenho a temer. Eu gosto tanto de você. Só pelo fato de você ser assim como você. Somos notas diferentes de um mesmo acorde, vibrando ao mesmo tempo pra tornar mais forte. O poder da harmonia pra que o mundo acorde. E quem for dissonante que também concorde. One love, one heart, o amor é a arte. É só dar o start e correr pro abraço. Fraterno é o espaço que há de reinar. Outras proporções de conceito familiar. Não há mais lugar pra mesquinharia emocional. Não percebi, foi mal. E joguinho social, indiferença total. Te dando abraço de Natal, cara de pau. Nem se compara, esse tipo de atitude me deixava de cara. Mas agora é diferente, a gente faz pela gente. Os erros do passado se reparam no presente. Com a consciência do nosso tesouro, o verdadeiro e único patrimônio duradouro que transcende a existência do coro. O relacionamento humano vale ouro. Moeda corrente, válida em todo o território universal. Possibilita interação entre o cristão e o pagão. Quem dá flor é um irmão, antes perfuma a própria mão.